Pegada. Pegada. Salve galera, bem podcast de pegada começando hoje com um pouco de atraso nas datas aí, me atrasei pra fazer, tive alguns contratempos, mas olha só que beleza, descobri recentemente uma maravilha da modernidade que se eu não tivesse atrasado eu não estaria falando com você aqui ao vivo não, tipo, up to date, né, tipo, no mesmo momento que eu degusto uma casquinha de siri de micro-ondas, eu gravo esse podcast, essa apresentação maravilhosa. Então procurem nas lojas especializadas do ramo congelado, casquinha de siri com peixe, uma delícia, muito bom, recomendo. Então voltando, começando o podcast de pegada dessa, que dia é hoje? Sei lá, de hoje. Continuando também a cobertura das quartas de pegada lá na obra, hoje vamos então com aquela conversa malemolente com a galera do Lumen e do Quase Coadjuvante, eles que fizeram shows excepcionais, assim, já falando sério agora, e isso é muito sério, foi o melhor show do Quase Coadjuvante que eu já vi na minha vida, realmente, e o Lumen mostrou algumas músicas novas que eu achei bem interessantes, assim, já meio que mostrando que a banda vai caminhando uma identidade própria, assim, de estética musical, que é bem... bem massa, me agradou, gostei, uma coisa mais experimental, enfim, vocês vão ouvir logo que eles devem soltar alguma coisa aí no ar. E também tem o bootleg, né, nós estamos gravando todos os shows, teremos bootlegs, dessas quartas, então em breve alguma música do Lumen aí pra vocês ouvirem também. Enfim, vamos aí com as entrevistas, não é uma entrevista, é um bate-papo, vamos aí com o bate-papo, depois música, do Quase Coadjuvante e depois... tem mais esse cara aqui, Luiz Conze, esse é o podcast de pegada, vamos que vamos. Fala aí, Pablo, enquanto isso, fala alguma coisa aí, porque o começo do podcast é sempre uma coisa espontânea, aquela coisa espontânea, inesperada, fala alguma coisa. Bom, eu não sou espontâneo, nem... Você é o Pablo do Indy BH, isso? Tipo isso, ninguém me conhece. Pablo, como é que é seu nome? Pablo Bernard. Pablo Bernard, é novela mexicana pra caralho. Tipo isso. Oh. Mas é isso aí. Então é isso aí, vamos começando aqui. Estamos aqui com o Jonathan e Marcelo do Quase Coadjuvante e o Cido do Lumen. E pra variar primeiro, boa noite, né? Boa noite aí. Boa noite, Calvão. Todo mundo reconhecer a voz, boa noite do Ciro. Boa noite. Boa noite do Marcelo. Boa noite. Boa noite do Jonathan. Boa noite. Então, a gente tá fazendo um esquema diferente não, né? Tá fazendo uma coisa nova, assim. Seja diferente, talvez alguém já tenha feito isso antes. Mas é uma banda comentar sobre o show da outra. Então, por favor, Quase Coadjuvante fale do show do Lumen e o Lumen fale sobre o show do Quase Coadjuvante. O que vocês têm a dizer aí sobre o show da galera? Marcelo. Ah, os caras, pra começar, velho, desculpa se falar isso, mas não, não é nada de... Mas, na boa, velho, acho que juntaram os caras mais bonitos de Belo Horizonte e fizeram uma banda, velho. Não é nada gay isso não, mas os caras são bonitos pra caralho. Não, bicho, isso aí vai dar uma polêmica, que há quem diga que é o Fuzile. Ah, não sei, eu prefiro Utopia, velho. Não, mas agora falando sério, o show dos caras... Não. Vocalista do Fuzile é tipo, ele é muito gato, bicho. Eu sou hétero, mas o cara é bonito pra caralho, velho. Ele é, tipo, muito bonito, velho. Beleza, o show do Lumen. Ó, cara, tá muito fincadinho, tá bonito, tá legal. Achei massa, queria saber por que vocês estão cantando com dois microfones. É, tipo, um microfone de reverb e o outro normal. Você virou entrevistador e eu virei o quê agora, velho? Você tá entrevistando? Não, tô tirando minhas curiosidades, sabe? Entendi. Então, Cid, o que você viu do Quase Coadjuvante aí? O que você pode dizer aí, velho? Cara, eu tava batendo um papo agora, 5 minutos atrás, com um cara aqui do lado, o Raul Sampaio, que é do blog do I Love Bubble, e a gente tava comentando que eu tava comentando com ele que eu vejo, assim, não que eu seja velho, assim, tipo assim, a minha banda tem, sei lá, 6 anos. 6 anos pra cá eu vejo, tipo assim, bandas que começaram a tocar com a gente, como o Monograma, o Hell's Kitchen, sacou? O Quase Coadjuvante apareceu pra gente numa época depois, assim, mas, tipo assim, eu tava reparando que tá todo mundo crescendo junto, sacou? A coisa realmente tá acontecendo e dá pra perceber isso, assim, em todo canto da cidade tem algum show de uma galera muito boa acontecendo. E aí esse meu amigo virou pra mim e falou assim, você não tem ideia o tanto de banda boa, a gente listou e a gente não contou todas e deram 48 bandas em Belo Horizonte que fazem um som bom, excepcional, que todo mundo devia ouvir, entendeu? E eu nunca pude realmente, tipo assim, parar pra ouvir o som do Clássico Advante e agora, ouvindo, eu achei muito massa, de verdade. E eu até tava comentando com eles aqui agora que eu ouvi as músicas há 2 dias atrás e tal, curti, achei muito massa, e agora ouvindo ao vivo, sentindo a pegada mesmo, como é tocado, assim, eu achei realmente muito massa, de verdade. Pode tocar no ponto que o Cid falou, da questão da aqui em BH, né? Quando começou, assim, que eu vi o início dessa cena, tinha aquela coisa assim, falar, ah, todo mundo tá tocando, fazendo uns acordes simples aí e tal, tinha muita aquela coisa assim, falar, ah, estão fazendo igual o Los Hermanos. E no decorrer do tempo, as bandas foram ganhando cada uma sua identidade. Hoje, assim, é muito fácil ao se ouvir, você distinguir o que é Lumen, o que é o Quase, o que é o The Hell's Kitchen, o que é o Monograma e por aí vai. Então, pra mim, assim, igual você falou, a cena da cidade tá crescendo pra caramba, sabe? E eu não sei se é nesse momento de agora, se vai daqui a alguns anos, que a gente vai, como é que fala, vai ter melhor proveito disso, sabe? Porque às vezes a gente tá no meio da parada e não consegue notar tanto, mas depois de, sei lá, 10, 20 anos, quem sabe, assim, alguém pode chegar e virar e falar que a gente teve uma certa irrelevância pra cidade, sabe? Fez algo legal, construiu algo legal. Que quando vem as últimas grandes bandas de Belo Horizonte que teve, né, no caso, todo mundo fala que parou nos anos 90, mas eu acho que parou pra quem não tá procurando. Tem muito aquela coisa assim, acho que às vezes o mineiro é muito saudosista, saca? Vê uma coisa de fora, tipo, paga mó pau, saca? E às vezes nem olha o que tá rolando na cidade, tipo, tem muita, não é porque eu tô no meio não, mas tem muita coisa boa, sabe? Olha, tipo, sei lá, se alguém estiver ouvindo aí agora, isso que não tá muito ligando, não tá muito sacando o que tá acontecendo em BH, e às vezes fica lá, tipo, reclamando, falando, ah, não tem nada em Belo Horizonte, não tem, porque você não procura, velho. Porque tem muita coisa boa, velho. Preguiçoso filho da puta. Exatamente. Fala isso, velho, do apito. Põe o dedo na cara. Mas foi uma experiência linda, assim, e na verdade, eu achei muito bom, eu senti o espírito da obra. Tô sentindo que o espírito da obra reviveu, assim, nessas quartas de pegada, assim, realmente. O calor desse lugar infernal. Não é o inferno, né? O famoso inferno de Belo Horizonte. Tá, foi muito massa, assim, uma experiência muito boa. Então, massa que o Marcelo falou, vocês são de uma geração nova, né, da cidade, assim, as bandas já tem alguns anos de estrada já, mas e eu queria que vocês falassem, assim, um pouco como é que vocês sentem, assim, essa renovação sempre. Vocês acham que vocês já são influência, acham que vão ser influência pra alguém? O que vocês pensam disso, assim, dessa continuidade da cena independente de Belo Horizonte, vocês sendo representantes fortíssimos dela já, assim? Cara, eu acho que um dia mais feliz da minha vida foi quando eu vi uma banda muito, muito doida mesmo, assim, que eu ficava horrorizado com o som, e o cara virar pra mim e falar assim, velho, escutava demais sua banda, velho. Escutava demais. Não sei se um dia isso vai acontecer, não, mas vai saber. Às vezes acontece. E, tipo, eu acho que tem sempre essa renovação. Por exemplo, a gente mesmo, a gente sempre gostou de bandas de Belo Horizonte, assim. Até na época que rolava, mas, assim, as coisas aconteciam devagar. Mas não tanto, todo mundo tinha o seu certo público na época do Diesel, na época do Valve, sacou? A gente ouvia muito isso, assim, desde sempre, e tá participando de mais ou menos do que aquelas bandas participavam naquela época, hoje, assim, é uma coisa muito massa pra mim, assim, e eu realmente espero que próximas pessoas vão aparecer de novo e vão continuar tocando aqui, fomentando pessoas boas nascendo. Eu vejo De Bigode, eu vejo... Nossa, cara, eu vejo tanta coisa boa, Iconilha, coisas muito, muito fenomenais mesmo acontecendo em Belo Horizonte, coisas que deviam ser mostradas pro mundo inteiro e vai acontecer, eu acho, assim, que um dia vai acontecer com alguém, mas tem sempre essa renovação, cara, sempre, eu acho que... Já tá passando da hora, tipo, de Minas Gerais, mostrar assim pro Brasil, mas pô, velho, a gente existe, a gente tem banda boa aqui, é, não foi só Patucu, não foi só Skank, não foi Jota Quest, que... Então, assim, um dos maiores sonhos que eu tenho é verem as bandas saindo daqui, sabe? Tipo, mostrando pro Brasil, olha, BH tem coisa boa, Minas Gerais tem coisa boa, tem muita coisa rolando lá, saca? Assim, tipo, é um sonho mesmo. É igual aquela questão, voltando àquela questão que você perguntou sobre a cena, eu acho assim, muito, é difícil você pontuar agora, falar como que tá a cena, porque a gente tá vivendo dentro dela, a gente não sabe o que pode ser que, sei lá, daqui a 5 anos, que de 5 anos passados pra cá já mudou muita coisa, já veio muita banda, já acabou muita banda, talvez deve ter unido muitas bandas, então, não sei, eu espero que daqui uns anos, talvez a gente, sei lá, tenha marcado uma década e falar, ó, a gente, tipo, sei lá, contar pros nossos filhos, sei lá, talvez, a gente fez alguma coisa em Belo Horizonte, sabe? Belo Horizonte, Minas Gerais, quem sabe até no Brasil, não sei. Sim, é isso que eu espero, saca? Muito doido, então quer dizer, significando tudo isso, traduzindo, a galera tá perdendo tempo, né? Tipo, reclamando da vida, falando que não tem nada e não pesquisando. Então, e eu queria saber, última coisa, assim, para liberar vocês para conversar com os amigos e curtir essa noite ainda que não acabou. É, temos o Quase Coadjuvante com músicas novas aí para lançar um disco esse ano ainda. O Lume mudando de nome, começando uma nova fase. Como é que foi essa mudança de nome? A galera aceitou de boa? E fala um pouco disso, Ciso. Cara, em algumas pessoas gerou um certo conflito, assim, por... um choque, né, por ser uma coisa um pouco diferente daquilo, mas a gente sentiu essa necessidade, saca, de mudar. Agora, aproveitando, vou até fazer um merchan aqui, que a gente tá relançando o nosso primeiro CD com um novo nome, o Lumen, uma repaginada do design também, uma coisa que a gente acha que talvez retrate mais a gente hoje em dia. O nosso som, a gente acha que o Lumen tem mais a ver com o nosso som, entendeu? Passa a mensagem que a gente quer passar. E a gente espera que esse CD, que vai ser lançado agora em 2012, não tem nome ainda, não tem uma data prévia pra eu falar, mas por volta de maio deve estar por aí. Mas a gente espera que as pessoas consigam absorver isso, entendeu? Da melhor maneira possível e que realmente mergulhem no som ou não. Márcio, qual é o coadjuvante aí, Marcelo? O que tá preparando aí? Quais são as expectativas aí pra 2012? Agora a gente vai começar a gravar de novo as nossas músicas. A gente... Eu falaria que esse ano ainda a gente vai lançar um CD. Não tem data ao certo, a gente quer tentar fazer com calma pra parada ficar boa, saca? Pra tipo, ter um bom trabalho pra estar mostrando pra galera. Entendi. Então tá, galera. Quer falar mais alguma coisa? Divulgar? Mandar um beijo pra mãe? Falar alguma coisa aí? Pá? Pode falar, é agora ou nunca. Voltar aquele assunto, olha, se tipo, você tiver... Eu escutei uns outros podcasts, vi o Sandro Marti falando uma coisa muito legal. Você de BH, sei lá, de qualquer lugar que esteja escutando isso, procure mais sobre o que tá rolando na cena underground, porque se um dia talvez acabar isso aqui, talvez se um dia a gente também acabar, um dia você pode choramingar porque você não viu a gente, então... Procure, valorize o que tem na sua cidade, o que tá rolando. Só isso mesmo que eu queria pedir. Por enquanto. Faço as minhas palavras a dele. Pode ficar de pegada aí, valeu então, boa noite galera, tchau, você que tá me filmando aí. Pablo, Bernardo, Júnior, Mortimer. Tchau, um beijo. Beijo pra você também. Adeus. Bom, então é isso, ficamos assim. Vocês ouviram no começo do podcast Lumen com Fim do Ciclo, e agora vocês ouvem essa belíssima canção do Quase Coadjuvante chamada Entardecer. Eu gosto muito, vocês também gostam muito, tenho certeza. E é isso, queria deixar antes de acabar uma pergunta no ar, que é a pergunta que não quer calar: por onde andará a Juliana que não voltou mais nas quartas de pegada, se sentiu muito velha na primeira, e enfim... Felizmente, Juliana, você tem que aceitar que a vida é assim, cara. O tempo passa, as células oxidam. Então, enfim, é isso aí, galera. Até o próximo podcast. Muito obrigado pela audiência, por tudo de bom que vocês me trazem ao meu coração. Um beijo. Adeus. Pegada. Pegada.